atravessar meu caminho. Que haja na maldade, famoso pouco espinho. Senador, governador, até presidente. Tapa na cara dos que roubam da gente. Lotam cofres em Caimã. Deixam mais mortos que no Vietnã. Fazem todo mal, hoje vai ficar assim do amanhã. Mal sabem que aqui também tem o Talibã. De short e chinelo te coloca no divã. Tapa na cara de burguês, consumista. Propaganda na miséria, não capitalista. Me chamam de esquerdista, socialista, comunista. Mas as minhas ideias são pressionistas. Libertar mentes, preso pela mídia. Que manipula tudo aquilo que noticiam. Com as músicas que querem, vem te viciam. Com Big Brothers da vida, vem te viciam. Levanta, sai da cama, vai, acorde. Frente os que no teu pescoço põe a corda. Dois, três, quatro. Revolta sonora, contra que mentira. De idiota, vergonha sem cara. Pergunta sem resposta, dinheiro na mala, corrupção. Amostra, ninguém faz nada. E o povo na aposta, vivendo entre a bolha e o suborno. Sem conhecer as teorias de Marx e Adorno. Ninguém dá a cara pra bater. Partido político igual PCC ou CD. Crime organizado mais sujo que o Tietê. Os boganhelistas se foda se você. Noticiário, teatro, novela, boçal. Ou da felicidade, abaixa seu astral. Protesto ou greve, ou pago ou devo. Quando mais se precisa, quando mais te esquecem.